Fecheiro 13, página 116, capítulo 12. Acordei com as pálpebras vermelhas por filtrarem o sol. Estava com frio, com o ombro direito exposto à brisa que entrava pela janela virada para o mar. O espaço ao meu lado na cama estava vazio, mas a almofada ainda mantinha a forma dele e os lençóis cheiravam aos dois. Tinha passado tantas manhãs sozinho naquele quarto, quando ele visitava a mãe, que não me pareceu estranho constatar que ele não estava ali. Os meus olhos fecharam-se e mergulhei de novo nos pensamentos errantes dos sonhos. O tempo passou e o sol aqueceu o parapeito da janela. Os pássaros já tinham despertado, os cervos também, assim como os homens. Ouvi as suas vozes vindas da praia e do salão, onde praticavam os exercícios, o chocalhar e o estrépito das tarefas caseiras. Sentei-me. As sandálias dele estavam desarrumadas ao lado da cama, esquecidas. Isso não era invulgar, pois ele andava quase sempre descalço. Calculei que tinha ido tomar pequeno almoço. Estava a deixar-me dormir. Uma parte de mim queria ficar no quarto até o seu regresso, mas isso era cobardia. Agora eu tinha direito a um lugar ao seu lado e não deixaria os olhos dos criados afastarem-me. Vesti a túnica e parti ao seu encontro. Ele não estava no salão grande, onde os servos se azafamavam a levantar os pratos e as taças. Não estava na sala do conselho de Peleu, com as paredes cobertas de tapeçarias púrpura e de armas dos antigos reis da Fetia. E não estava na câmara onde costumávamos tocar lira. A arca onde em tempos guardávamos os instrumentos encontrava-se abandonada no centro da sala. Também não estava no exterior, sob as árvores a que ele e eu tínhamos trepado, nem à beira-mar, nas rochas onde esperava pela mãe. Nem se encontrava no campo de treino, onde os homens suavam durante os exercícios a entrechocar as espadas de madeira. Não preciso dizer que o meu pânico aumentou, que se tornou uma coisa viva, escorregadia e surda à voz da razão. Os meus passos tornaram-se apressados. Percorri a cozinha, a cave, os armazéns com as suas ânforas cheias de azeite e vinho. E continuei sem o encontrar. Era meio-dia quando fui procurar na sala de Peleu. Ir ali era um sintoma da amplitude da minha inquietação. Até aí nunca falara a sós com o ancião. Os guardas à porta detiveram-me quando tentava entrar. O rei estava a descansar, disseram. Encontrava-se sozinho e não queria ver ninguém. Mas trata-se de Aquiles. Não prossegui para não dar espetáculo, nem alimentar a curiosidade que vi nos seus olhos. O príncipe está com ele? O rei está sozinho, repetiu um deles. A seguir fui ter com Fênix, o velho conselheiro que se ocupava de Aquiles quando ele era criança. Sentia-me quase sufocado pelo medo, enquanto me dirigia ao seu gabinete privado. Uma modesta câmara quadrada no centro do palácio. Fênix tinha à sua frente placas de argila, nas quais, na véspera à noite, os homens tinham deixado as suas marcas, angulares e em zigue-zague, comprometendo-se a participar na guerra contra a Troia. O príncipe Aquiles, comecei a dizer, falava aos sacões, com a voz densa de pânico. Não consigo encontrá-lo. Ele ergueu os olhos com alguma surpresa. Não me tinha ouvido entrar, era fraco de ouvido, e os seus olhos, quando se fixaram nos meus, estavam úmidos e opacos devido às cataratas. Então, Peleu não te disse? Observou em voz suave. Não? Sentia a língua como uma pedra na boca, tão grande que mal me deixava falar. Lamento. Disse com bondade. Está com a mãe. Ela levou-o ontem à noite, enquanto ele estava a dormir. Partiram. Ninguém sabe para onde. Mais tarde veria as marcas vermelhas que as minhas unhas tinham deixado nas palmas das minhas mãos. Ninguém sabe para onde. Talvez para o Olimpo, onde eu nunca conseguiria segui-lo. Para a África ou para a Índia. Para alguma aldeia onde eu não pensaria em procurá-lo. As mãos delicadas de Fênix guiaram-me de volta ao meu quarto. A minha mente contorcia-se desesperadamente de pensamento em pensamento. Regressaria para junto de Kiran, a fim de pedir que me aconselhasse. Iria pelos campos a chamar o seu nome. Ela devia tê-lo drogado ou levado ao engano. Ele não teria ido de livre vontade. Enquanto me deixava cair no nosso quarto vazio, imaginei o que se passara. A deusa inclinada sobre nós, fria e branca, junto ao calor dos nossos corpos adormecidos. As unhas dela cravavam-se-lhe na pele quando o ergue. O pescoço dela é prateado à luz do luar que entra pela janela. Leva ao ombro o corpo inerte do filho, adormecido ou sob a ação de um sortilégio. Transporta-o para longe de mim, como um soldado pode carregar um cadáver. Tétis é forte. Com uma só mão, consegue impedi-lo de cair. Não me perguntei por que motivo o tinha levado, pois já sabia a resposta. Tinha querido separar-nos. Na primeira oportunidade, mal saíramos das montanhas. Fiquei irritado com a nossa patetice. Claro que ela faria aquilo. Porque tínhamos pensado que estávamos a salvo e que a proteção de Kiran se estenderia até ali, o que nunca acontecerá até então. Ela levá-lo-ia até às cavernas do oceano e ensiná-lo-ia a desprezar os mortais. Alimentá-lo-ia com a comida dos deuses e eliminaria o sangue humano das suas veias. Transformá-lo-ia numa figura destinada a ser pintada em vasos, a ser cantada em canções, a combater contra a Troia. Imaginei-o com uma armadura negra, com um elmo escuro que só deixava ver-lhe os olhos, com cnémides de bronze a cobrir-lhe os pés, ereto com uma espada em cada mão. Não me reconhece. O tempo dobrou-se sobre si próprio, fechou-se sobre mim, sepultou-me. Para lá da janela, a lua passou pelas suas diversas fases e ficou de novo cheia. Eu dormia pouco e comia ainda menos. A dor prendeu-me à cama como uma âncora. Só a recordação de Kiran me arrancou finalmente dali. Agora já não desistes tão facilmente das coisas como fazias antes. Fui procurar Peleu. Ajoelhei-me diante dele num tapete de lã, tecido de um púrpura vivo. Ele começou a falar, mas eu precipitei-me. Uma das minhas mãos agarrou-lhe os joelhos, a outra estendeu-se para cima para lhe segurar no queixo, a pose da súplica. Era um gesto que eu vira muitas vezes, mas que nunca fizera. Agora estava sob a sua proteção. Ele era obrigado a tratar-me com justiça, segundo a lei dos deuses. Diz-me onde ele está. Pedi. Peleu não se moveu. Ouvi-o bater abafado do seu coração contra o peito. Não me tinha apercebido de como a minha súplica era íntima, da pressão que iria exercer sobre ele. Senti-lhe as costelas sob o meu rosto. A idade tornara-lhe a pele das pernas fina e macia. Não sei, respondeu. E as palavras ecoaram na câmara, agitando os guardas. Senti os olhos dele nas minhas costas. Os suplicantes eram raros em Fetia, pois Peleu era um rei demasiado bondoso para manifestações tão desesperadas. Puxei-lhe o queixo, aproximando o seu rosto do meu. Ele não resistiu. Não acredito em ti. Decorreu um momento. Deixem-nos, disse ele dirigindo-se aos guardas, que arrastaram os pés, mas obedeceram. Ficámos sozinhos. Inclinou-se para a frente, junto ao meu ouvido, e murmurou: Ciro. um lugar, uma ilha, Aquiles. Quando me levantei, doíam-me os joelhos, como se tivesse estado ajoelhado durante muito tempo. Talvez tivesse estado. Não sei quantos momentos passámos naquele longo salão dos reis da Fetia. Agora os nossos olhos estavam à mesma altura, mas ele não cruzava o olhar com o meu. Tinha-me respondido porque era um homem piedoso, porque eu me tinha dirigido a ele como um suplicante, porque os deuses exigiam que assim fosse. De outro modo, não o teria feito. Havia uma letargia no ar entre nós e qualquer coisa pesada, como cólera. Vou precisar de dinheiro, disse-lhe eu, sem saber de onde vinham aquelas palavras. Até então nunca tinha falado assim, mas já não tinha nada a perder. Vai falar com Fênix, Ildato. Fiz um aceno de cabeça, quase imperceptível. Devia ter feito muito mais do que isso. Devia ter-me ajoelhado de novo, ter-lhe agradecido, esfregado a testa naquele tapete dispendioso. Mas não o fiz. Peleu dirigiu-se à janela aberta, a fim de olhar para o exterior. O mar estava escondido pela esquina da casa, mas podíamos ambos ouvi-lo, o murmúrio distante das ondas a desfazerem-se na areia. Podes ir, disse-me ele. Creio que era sua intenção que eu me retirasse ao ouvir aquelas palavras frias de um rei descontente com um súbdito. Mas tudo o que eu ouvi foi cansaço. Fiz mais um aceno de cabeça e saí. O ouro que Fênix me deu ter-me-ia permitido chegar a Siros e voltar duas vezes. O comandante do barco ficou a olhar-me quando lhe o estendi. Vi os seus olhos brilharem ao contemplá-lo, calculando o seu valor, avaliando o que poderia comprar com ele. Levas-me? A minha ansiedade desagradou-lhe. Não gostava de ver desespero naqueles que procuravam uma passagem. A pressa e a autoridade ilimitada falavam de crimes escondidos, mas o ouro era demasiado para que levantasse objeções. Emitiu um ruído, um resmungo de aceitação e mandou-me para o meu beliche. Até então nunca estivera no mar. E fiquei surpreendido com a lentidão com que nos deslocávamos. A embarcação era um navio mercantil bujudo que fazia a ronda indolente das ilhas, distribuindo a lã das tosquias, o azeite e as peças de mobiliário trabalhadas do continente pelos reinos mais isolados. Todas as noites aportávamos num lugar diferente para nos reabastecermos de água e descarregarmos as mercadorias. Durante o dia eu ficava à proa do barco, a ver as vagas desfazerem-se no nosso casco negro de azeviche, à espera de avistarmos terra. Em outra altura teria ficado encantado com tudo aquilo. Os nomes das partes da embarcação, a driça, mastro, popa, a cor da água, o cheiro a limpo dos ventos. Mas mal reparava nessas coisas. Só pensava na pequena ilha erguida diante de mim e no rapaz louro que eu esperava encontrar lá. A baía de Siros era tão pequena que não a vi até termos dobrado a margem rochosa a sul e estarmos quase a navegar nela. O nosso barco esgueirou-se entre os seus braços de mar apertados e os marinheiros, de respiração suspensa, inclinavam-se para os lados para localizarem as rochas junto das quais passávamos. Uma vez no interior da enseada, a água ficou completamente calma e os homens tiveram de remar o resto do caminho. Era difícil manobrar o barco ali e eu não invejava a viagem de regresso do comandante. Já chegamos, disse-me ele de má catadura, quando eu já me dirigia para a prancha de desembarque. A frente do rochedo erguia-se abrupta diante de mim. Havia degraus talhados na rocha que subiam em espiral até ao palácio. E foi esse o caminho que segui. No cimo viam-se árvores enfezadas e cabras. E o palácio, modesto e sombrio, construído em pedra e madeira. Se não fosse o único edifício à vista, talvez eu não o tivesse considerado a habitação do rei. Dirigi-me à porta e entrei. O átrio era estreito e escuro. O ar fedia com o cheiro de antigos jantares. No extremo oposto, viam-se dois tronos vazios. Uns quantos guardas, sentados às mesas, a jogar aos dados, levantaram a cabeça com ar indolente. Então? Perguntou-me um deles. Estou aqui para falar com o rei Licomedes, disse eu. Ergui o queixo para eles saberem que eu era um homem importante. Tinha vestido a melhor túnica que encontrara e que pertencia a Aquiles. Eu vou, disse um outro aos companheiros. Deixou cair os dados com estrépito e saiu vagarosamente do átrio. Peleu nunca teria permitido tal desinteresse. Tratava bem os seus homens e, em troca, esperava muito deles. Tudo na sala parecia gasto e cinzento. O homem reapareceu e disse: Vem. Segui-o com o coração acelerado. Tinha pensado muito no que iria dizer. Estava pronto. É aqui. Com um gesto, indicou uma porta aberta. Após o que regressou ao jogo de dados, entrei. Lá dentro, diante dos restos fumegantes de uma lareira, estava sentada uma jovem. Sou a princesa Deidamia, anunciou ela. A sua voz era viva e quase infantil, provocando um sobressalto depois da monotonia do átrio. Tinha um nariz arrebitado e um rosto anguloso como uma raposa. Era bonita e sabia-o. Invoquei as minhas boas maneiras e fiz uma vénia. Sou um forasteiro que vem pedir um favor ao teu pai. Por que não, favor a mim? Sorriu, inclinando a cabeça. Era extraordinariamente pequena. Calculei que, mesmo de pé, mal me chegaria ao peito. O meu pai está velho e doente. Podes apresentar-me o teu pedido e eu responder-te-ei. Assumiu uma postura régia, cuidadosamente posicionada, de modo que a janela a iluminasse por trás. Estou à procura do meu amigo. Ah! Ergueu as sobrancelhas. E quem é o teu amigo? Um rapaz. Respondi com cautela. Estou a ver. Temos alguns aqui. O seu tom era brincalhão, cheio de segurança. O cabelo escuro caía-lhe pelas costas em caracóis espessos. Agitou um pouco a cabeça, fazendo-o oscilar, e sorriu-me de novo. Talvez fosse melhor começares por me dizer o teu nome. Quironides, respondi. Filho de Quiron. Ela enrugou o nariz, perante a estranheza do nome. Quironides? E o que mais tens a dizer? Estou à procura de um amigo, que deve ter chegado aqui talvez há um mês. Ele é de Fetia. Qualquer coisa cintilou nos seus olhos. Ou talvez eu tivesse imaginado que assim era. E por que estás a procurá-lo? Pareceu-me que o seu tom não era tão ligeiro como antes. Tenho uma mensagem para ele. Gostaria de ter sido conduzido à presença do rei velho e doente, e não à dela. O seu rosto era como mercúrio, sempre a correr para qualquer coisa nova. Ela inquietava-me. Uma mensagem. Fez um sorriso tímido e bateu no queixo com a ponta de um dedo pintada. Uma mensagem de um amigo. E porque hei de eu dizer-te se conheço esse jovem ou não? Porque és uma princesa poderosa e eu sou o teu humilde súbdito. Ajoelhei-me e isso agradou-lhe. Bem, talvez eu conheça esse homem. E talvez não. Terei de pensar no assunto. Vais ficar para jantar e aguardar a minha decisão. Se tiveres sorte, eu talvez até dance para ti com as minhas companheiras. Inclinou a cabeça de súbito. Já ouviste falar das companheiras de Deidamia? Lamento, mas não ouvi. Ela fez um trejeito de desagrado. Todos os reis enviam as filhas para aqui para se educarem. Toda a gente sabe isso, menos tu. Baixei a cabeça com ar pesaroso. Passei muito tempo nas montanhas e não vi muito do mundo. Ela franziu um pouco o sobrolho. Depois fez um gesto com a mão em direção à porta. Até ao jantar, Quirónides. Passei a tarde no pátio empoeirado. O palácio, situado no ponto mais elevado da ilha, erguia-se contra o céu azul. E a vista era bonita, apesar da desolação. Quando me sentei, tentei recordar tudo o que tinha ouvido sobre Licomedes. Ele tinha fama de ser bondoso, mas um rei fraco, de recursos limitados. Havia muito que a Eubeia, ao Ocidente, e a Jónia, ao Oriente, cobiçavam as suas terras. Dentro em breve, uma delas declararia guerra, apesar da costa inóspita. Se ouvissem dizer que era uma mulher a governar, isso ainda aconteceria mais depressa.